sucesso. Tô feliz igual em dia das crianças. Por 10 mil civil vendeu paradeiro de um pilantra, antigo parceiro de corre arsenal, que virou testemunha de acusação no meu processo criminal. Inveja no prédio do tem que ser homem até o final. Prefiro trocar honra por um perdão judicial. Num B.O. por uma fração de segundos vacilou e foi filmado pela câmera do elevador. Imagina Record e Band toda tarde, gerou detenção em tempo recorde pelo debate. Sujou porque o AP era de um juiz poderoso que exigiu 6 preso e 3 na boca de lobo. Por ironia o gravata que eu paguei pro traidor me alertou, some com fulano, te caguetou. Cusão não ligou que a polícia podia catar um familiar, torturar, fazer me ligar pra eu me entregar. Nunca vou esquecer minha casa no noticiário, meus eletrônicos na vaca gambé guiando meu carro. Nem eu, com mulher e filho mendigando os reais pra esperar a poeira baixar nos parentes em Goiás. Jurei que sua rede solidária de proteção ia virar massacre da Serra Elétrica nova versão. Ser enterrado no local ermo sem direito a caixão é o preço que um samitoro gravando paga pela traição. Canção prato que se come com 12 de repetição, vai pagar com a vida, fatura da traição. Vingança é um prato que se come com 12 de repetição, vai pagar com a vida, fatura da traição. Vingança é um prato que se come com 12 de repetição, vai pagar com a vida, fatura da traição. Vingança é um prato que se come com 12 de repetição, vai pagar com a vida, fatura da traição. O que o Dibol chama de inteligência é informante, é ele que dá o vídeo da festa dos traficantes. Faz o retrato falado do adestrador de ave que ensina a pombo pousar com celular na carceragem. É hora de tirar da rua um pouco desse excremento. Pego a estrada já imaginando o seu descarnamento. Estilo Hannibal ia ser de fuder, tirar os pedaços do cérebro e dar pra ele comer. Na rua os mano entenderam a situação, o inseto tem que subir e eu tenho permissão. Ingrato do caralho na sua primeira passagem, foi eu que bolei e comandei seu resgate. Colamos de viatura clonada com o nome do detento, abraçaram que é pro DP dar depoimento. Demorou, mas achei o sobrado, fiquei no carro e dei o bote quando voltou do trabalho. Estático só conseguiu fazer um pedido, área rural pro corpo não ser visto pelo filho. Sabe que merece viagem só de ida no porta-mala por ter quebrado a omerta da nossa máfia. Regra principal, interrogatório de polícia. Não sei o nome de ninguém, só conheço de vista. Ser enterrado no local ermo sem direito a caixão é o preço que o Marco Júnior Brutus paga pela traição. Vingança é um prato que se come com 12 de repetição, vai pagar com a vida, fatura da traição. Vingança é um prato que se come com 12 de repetição, vai pagar com a vida, fatura da traição. Vingança é um prato que se come com 12 de repetição, vai pagar com a vida, fatura da traição. Vingança é um prato que se come com 12 de repetição, vai pagar com a vida, fatura da traição. Em Jeremias 17 a Bíblia prevenia, maldito homem que em outro homem confia. Esqueci que o macaco ri antes de atacar, que o crocodilo chora quando começa a dilacerar por benefício e redução de prisão. Já vi recluso ajudar a polícia, mandar parceiro pro caixão, arquitetar falso plano de assalto. Pro choque a rota, metralhar ônibus no pedágio. Na rua tem uma pá que se diz seu truque, te abraça como escuta embaixo da blusa, aperta sua mão, jura sincera amizade, fechada até a alma com a porra do grade. Entende a canção da América fugindo num busão. Quem tiver amigo que o guarde as 7 chaves no coração. Mano é o cachorro que mostra amor eterno, morando com o dono falecido no cemitério. Chegamos, desce, cava sua própria cova, engole o choro e diz cadê a equipe que te protege agora. O amparo especial da lei 9807 não impede o chumbo, redesenhando sua pele, língua arrancada e fim dos batimentos cardíacos. Foi o prêmio pelo serviço prestado ao inimigo. Ser enterrado no local ermo sem direito a caixão é o preço que um Thomas, o Busqueta paga pela traição.